Localizador Campo Avista 3560. A 3560, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, boa, TAM 3560, bom final de semana. Contador Salvador, Guardião 08, está pronto o lançamento. Guardião 08, reporte homem fora. Reporte homem fora, está autorizado. Reporte homem fora, 08. Lima Golfo, confirma o setor de sobrevoo. Guardião 08, autorizada a descida no setor oeste da ilha, reporte cruzando 3.500 pés. Passará 3.500 pés, vai descer no setor 08. Check 3. Machado travado, livre posição no 0, 3560. Do meu pés, ajuste na 0 na 0. 4 mil pés, 1 na 0, 1 na 0. Magusta, me escuta? Autorizado o aerolevantamento no local Salvador-Salvador com sobrevoo no setor noroeste. Decolada a 7 com da esquerda, restrito a 9 mil pés, restante da subida até 3.500 pés, coordenando com o controle Salvador, na frequência 1208. Aciona o código 01116, decolada a 7 com curva esquerda. O Papatango Victor Lima Golf. Tracionamento táxi decolagem torre no 895, Victor Lima Golfo, ajuste 1010. Tá 3193.4. Pronto, 3193, autorizado o Galeão, via Antônio November 857, moço 360 nível. Da El Leda Irume a saída, decola dona zero direita, 5472 código, 1208, controle. De novo, por favor. Informação novamente, mais devagar, por favor. 3193, autorizado. Galeão, via. Upper November 857. Bolso, a posição após. Restante conforme. Nível 360. Decolada 10 direita. Código 5472. Controle 120, decimal 8. 60, autorizado. Galeão, via. Upper Mind. Decolada 10, cruza a direita, bolso, na posição, bolso, mais que Orta Lima e Arlindo Costa. Cael Linda, 5472, controle 1208, 731-9. 1164, Juliette 07, portão. Juliette 07, Golão 64. Alô, Salvador 3560, ligou. 3560, mantente da Juliette. Mantente Juliette, 3560. O TAM 3193 é Upper November 857, após bolso Mike Oscar Lima Sierra Uniform. E a saída é Dael, Leda, após Leda, posição Irume. Open November 857. Ponto, Dael, Leda, Irume. Entra em 195. É, chama pronto no portão 09. Chama. Confirma o estimado para pushback acionamento 3193. Tá 3560. Vai aguardar antes da Juliette, aeronave da companhia, liberar o portão 09. Estimado é 5 minutos. Aguardando Juliette, 3560. Agora o Hitler não gostou de óculos, ele fala pro Golf. A gente siga o mesmo até o ponto de espera da Oscar, chame lá. O Vitor Lima Golf. Papai, que autorizado ingresso e decolagem aqui, sou no 7, vento no 20 graus, meia do dia não. Fique atento, irá se aproximar. Próximo minuto. Seu November Alpha, informam a aeronave decolando agora para ingressar no corredor forte. Fique atento. A aeronave mantendo o número 7. Vitor Lima Golf, ali mantém pito no 7. Autorizado, chama táxi. Santa 3193. Se o avião 08 tem a frequência livre. Frequência livre, 08 graus. Tudo bom. Papamai, curva esquerda, cruzando o campo, decolada aos 3-0. Curva esquerda, cruzando o campo, decolada aos 3-0 aqui do Papamai. Estimativa, aguarde para a transferência aqui do Papamai. Estou aguardando transferência aqui do Papamai. Mike autorizado o cruzamento do campo, reporte liberando o eixo da 1028. Autorizado o cruzamento, pessoal Maral liberando o eixo da 1028 aqui do Papa Mike. Controle Salvador, boa tarde. O Papa Romeu, Kilo, Papa Mike. Papa Romeu, Kilo, Papa Mike. Mantenha sem condições visuais. 1.000 pés no corredor forte. Forte 20 milhas de Salvador. Controle, se puder acatar uma sugestão, eu estou fazendo um cheque e eu preciso fazer um procedimento ILS. Não sei se por enquanto o movimento estaria menor. Se pudesse inverter. Fazer um procedimento e depois vem para a parte visual, eu agradeceria pelo papo mais. O papo mais confirme, senhor fez notificação ou plano de voo completo? Fez o plano de voo Zulu, só que a intenção primeira era avaliar a parte visual, depois em LS para o cheque. O checador está sugerindo inverter a ordem, se for possível, por conta do menor fluxo da terminal agora. Gente, o... Quilo, Papa Mike. Salvador, Santo 3154, informação ótima. Tomando um Bravo Eco 9 Lima. Santo externo. Sou Serra Lima, complete procedimento LS Activation, na torre 118, decimal 9. Tem torre 118, se quiser. Serra Lima é a torre. Tá na frequência da torre, pelo Serra Lima? Afirmo, passando externo, solicita da presente mudança das regras e base pela direita da 197. 7, curva esquerda, reporte tirando base pela direita da 197. Gente, curva esquerda, reporte girando base pela direita da 197, se quiser. Pelo Serra Lima, informa o tráfego decolando da 197, vai curvar à esquerda, sentido setor noroeste. É um... Papa Alfa 34. Tenente Lima. Vitor Lima Golf, decolado aos 34, forma o tráfego aproximando para 197, vai girar base, é o Bravo Eco 9 Lima. Finalmente, o Tenente está curvando à esquerda, Vitor Lima Golf. 66 a bordo, 4 horas, Campinas para o táxi. Táxi, até o ponto de espera da 1-0, via Pátio 1 Ninja, no ponto de espera Torre 1-8-9-5, ajuste no 0-1-0, tá 3-1-9-3. 0-1-0, tá 3-1-9-3, vai dar. Pode parar a final da 1-7, baixar a travada aqui, o Zé Lima. De base para a final da 1-7, baixar de travado, que o Zé Lima. Vive todo o 1-7, que o Zé Lima, voltou 50079, voltou no 0-0. Sente, Lima. Torre, o Vitor Lima Golf pode coordenar com o controle de ascensão? Negativo. Cruze o campo, após o cruzamento, informe visual com a aeronave na curta da 1-7, e após irá depois a torre vai transferir para o controle, coordena na frequência do controle. Afirmativo, senhor. Então tá aguardando visual para nós. Sete, autorizado o cruzamento do campo, reporte liberando o eixo. Vitor Lima Golf. Portará liberando o eixo, Vitor Lima Golf. Lima Golf da presente, autorizado pro noroeste, já transfere com frequência do controle, 1208 para coordenar a extensão. Afirmativo, pro noroeste vai coordenar o controle 1208, Vitor Lima Golf. Afirmativo, parte 5, quilo Célio. Vitor Lima Golf, boa tarde, mantenha-se em condições visuais. 1000 pés, confirme a proa que irá manter. Senhora, solicita a ascensão para 3.500 pés na presente proa, magnética 260. Após atingir, vai solicitar a senhora uma curva à direita na 290. Vitor Lima Golf. Autoriza o início da ascensão do Vitor Lima Golf? Vitor Lima Golf, aguarde. Estou aguardando, Vitor Lima Golf. Vitor Lima Golf, prossiga no setor sul, linha do litoral, aguardando para a ascensão, mantendo 1000 pés. Gente, setor sul, a linha do litoral mantendo 1000 pés, Vitor Lima Golf. Romeu, Silo Papa Mike, curva à esquerda, proa 250. Curva à esquerda, proa 250, Silo Papa Mike. controle, se autorizado, o 29 Golf pode manter seu torno sul e ascensão para 3.500 pés, após coordenar a unice das passagens, 29 Golf. Mantendo a 1000 pés pela linha do litoral até o setor da Praia do Forte, quais suas intenções, o Vitor Lima Golf? É fazer um voo do setor próximo à Ponte Nova, confia? Senhor, a nosso aerolevantamento na vertical do estádio da Copa serão 10 passagens, 5 nas magnéticas 110 e 5 nas magnéticas 290, serão passagens paralelas, sempre mantendo 3.500 pés, Vitor Lima Golf. Fica no corredor cheio inicialmente até o setor do Farol da Barra aguardando a sua ascensão. Confirmando, é aerolevantamento? Afirmativo, senhor, é aerolevantamento. Está mantendo o corredor na cheia e aguardando o Sente. 308, controle. 308, obrigado. Salvador, 31193. Prossiga, 01. Sente, reponte passando o Farol da Barra, está 506. Sente, reponte passando o Farol da Barra, prosseguindo para Salvador, temos tráfego a 1000 pés, sentido contrário, na próxima de fiação. Na 3193, contato radar na decolagem, via da El, suba para o nível de voo 360. 360 da El, na 3193. Controle Salvador, voo no 097, formação off, sabe? Voo no 097, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 090. Para 5000, no 090, via Bonf, voo no 097. Aparma o filho Papa Mike, curva direita pro A2, curva esquerda pro A2, 1-0. Curva esquerda pro A2, 1-0, filho Papa Mike. Salvador, tá 3154. 3154, desça para 3000 pés, ajuste 1-0, 1-0. 3000, 1-0, 1-0. Tá livre da restrição de 5000 em ITAP? Ativo, canceladas as restrições de altitude em ITAP, TAM 3154. Muito graças. Vitor Lima Golf confirmando, irá solicitar 3000 pés na magnética 265 afastando de Salvador. Será 3500 pés, senhor, na passagem nas magnéticas 290 e 190, Vitor Lima Golf. Se afastando na 290 e se aproximando na 190 de Simbra ou de Simbra, confirmando, ou do Índia Vista? Primativo, senhor, vamos... Mantém a vertical do centro, né? Vertical do estádio da Copa, continuando. Gente, aguardando para prosseguir a 3.500 pés, mantém inicialmente no setor do Farol da Barra, aguardando para prosseguir para o setor. O Vitor Lima Golf. Oxa, né? M315, Dejamento Correto, uma pronta 24. Tira aí, Ampedulo 14, um bar de Babosa, caminha 63, para 50. 5-0, reposta localizador estabilizado. Curva esquerda, 050, reposta localizador estabilizado. Estilo para Papai. Bombagem 101, prossiga pela linha do litoral, reposta próxima a Jaguari. Ampedulo, nomeia sair conforme rota do plano. Nível 340. Decolagem da 1-0, curva direita, da El Leda Motiva. 5514, transponder controle 120, decimal 8. Pesado Campinas, 340, decola da 1-0, curva direita, da El Leda Motiva, após receta do 1-0, curva Ásia, do 1-6, segue rota. Atualizado 340, 5514, responde 208, controle, azul, quarto. correto, chama pronto, gate 3. Tem 2000, iniciei redução para 1970 nós, autorizado LS. Confirmando que tem até 2000, ajuste 1090. 2000, 1090, redução para 1970, está 3174. 500 pés ou 1000 pés para valer? Tem bastante óbvio. Romeu, aquilo para Mike, comprar de procedimento, chame a torre 1-1-8, decimal 95. Comprador procedimento, chame a torre 1-1-8-95, grato, aquilo para Mike. Golf Michael Pia. Sim. Autorizado Salvador Valença, 500 pés, decolagem da 1-7, comprou a Sul, em coordenação com a torre. Transponder 0134, controle 120, decimal 8. 0134, confirmando 03 agora? Chama a torre para acionamento, decolagem, ajuste na 0-0, Mike, Golf Mike. Tudo mantém 3.500 pés nesse setor, farol da barra, é poste nivelado a 3.500 pés para poder torcer na magnética 110, ok? Porte nivelada a 3.500 pés de Vitor Lima Golfo para poder prosseguir para o setor. Quilo Papa Mike, livre posto, sistema 0, vento é 120 graus, 08 nós, ajuste no 090. Livre posto, 090, a intenção é arremeter no ar e fazer a parte de isolador e já tratar com colaboração da torre. Obrigado. Gente, prossegue a arremetida e após segue para o Gaia direto, pistão no 7, ou vai efetuar outro procedimento ILS? Chamou, arrebentei, vamos para Jauá, passar 7 milhas. Gente, reporte arremetendo quilo Papa Mike. A velocidade pode aumentar no desvio, tá direto? Só quero que aumente a razão de descida, talvez seja o número 2 na aproximação. Caso seja necessário, a gente irá dar um alongamento no vetoração. Tá, então nós vamos lembrar você, se não houver, e aí para citar de programar de 4-2-1. Se não houver, eu te aviso, vamos ver. Complexo LS, torre 1-1-8-9-5, torre 1-3-1-5. Complexo LS, torre 1-1-8-9-5. Torre 1-3-2-6, atende a situação, deixe manter a nível 0-4-0 na chegada mais procedimento LS-X-2. Vou ir no rumo de Mário. Guardião 01. E a Guardião 01? Está na terceira ponte, tá? Ciente do 3154. Está no 3154. 3154 aguardando que está livre. Gente, a ponte próxima é a Itapuã. Itapuã, reportar. Quilo Papa Mike arremeta em frente, após curva à esquerda, liberando o eixo de aproximação e de decolagem da 1028, sentido Jauá. Em frente, depois curva à esquerda, sentido Jauá, com Quilo Papa Mike. Mike mantém-se em condições visuais, 500 pés na linha do litoral, reporte para o Anabar. Reclamado, vai para o Anabar, mas está chamado 0134. Mas o Mike esteja atento atrás do sentido contrário e da avião, a patrulha da Polícia Militar, sentido contrário, 500 pés, esteja atento, mas o Mike. Guardião 01 no tráfego sentido contrário, helicóptero, pela linha do litoral. Mas o Mike está visual com ele. Guardião 01, esteja atento com o tráfego da próxima do farol, chame torre 1-1-8-95 para cruzamento para pouso. Zero. Torou o Guardião 01, está na linha da torre 1-1-8-95, Guardião 01. 2-4-5, vai colocar. 3-1-3-1-1-8-0. 193, chame Recife, frequência 251, alterna 3325. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, visual com Eba exatando a curtíssima da 10? Afirmativo, é o TAM 3154 sendo ultrapassado também pelo Michael Smith aqui às 10 horas. Ciente, curve à esquerda, a retaguarda do tráfego da TAM, reporta girando base sinal GRE. Cruzou a esquerda então, mantendo separação do TAM 3154, reporta na base sinal GRE. Afirmativo. Livre posto, 3154, 150 graus 07 nós, hoje 1010. Proa 966, subvetor, curva esquerda aí na proa 20020, se houver falha de comunicação, atingir 2000, voe direto do Una para o final de ano. Esquerda 20, caso falha direto do Una para o final de ano. Voo 2017, copia? Autorizado, Salvador de Elos, via Golf 677, conforme, nível 240. Decolagem da 10, curva direita, da El, transição coral. 5517, transponder, controle 120, decimal 8. Nós quebrado aguarde para 3510, temos aeronaves já solicitando ali no setor, 3500, já temos aeronaves no setor, prossiga até o setor de Farol da Barra, prosseguindo aí pelo setor Águas Claras, Pernambués, após Pernambués, Farol da Barra aguardando para prosseguir para o setor lá de da Ponte Nova, como nós quebrado. Coro 966, vou agora a Duna, atingi 2000, vou Duna para o final. Não controle 208. Se for manter esse setor, pode manter minha escuta. Manter a escuta da patrão, então, aqui do Papo Mais. Cara, legal. Tá feito também. Ah! Controle, o Vitor e o Golfatin de manter em 3.500 pés. Gente, 3.500 pés seria prosseguir para o setor Vitor Lima Golf. Trote, o livre prosseguiu para o setor, Vitor. Solo controlado, guarda onda 01, seu solo 51, frequência livre, bom dia. Atualmente. Bono 097, mantendo a proa, desse mantenha 2000. A proa, mantém a proa do solo 2000. Controle Gol 966, já é número 1? Mas chegou, número 1, no Gol 966. Vai voltar, vai ter o lugar mais próximo. Tan 3154, Gilete, portão 5. Dia Juliette, que é o portão 5, 3154. Gente, o Vitor Lima Golfo, controle. Vitor Lima Golfo, qual será essa proa agora? Será, irá manter essa proa? Por mais 30 segundos, senhor, após aí curvar a direita na proa 110, Vitor Lima Golfo. 90, 2150, grau 08, nós, hoje 90. Sua esquerda, um helicóptero, Eco Charlie 45 da Polícia Militar, mantendo 500 pés sobre Jalá, não vai interferir sua decolagem, com a sua decolagem. Relativo, então, liberado de falar, o acelero tem a 1.42 centímetros. O Vitor Lima já tem condições de curvar a direita na Pro 110. É, então prossiga na Pro 110, mantendo 3.500. Vitor Lima Golfo. Gente, Vitor Lima Golfo. Poste para retorno, Vitor Lima Golfo, para nós coordenarmos as aeronaves aqui no procedimento ELE. Senhor, ativar, reportar para o retorno, Vitor Lima Golfo. Mantenha-se tudo para o da barra, aguarde para a sua atenção, o meu Oscar Bravo. Lima Golf, qual será o seu tempo de voo? Ah, 30 minutos, senhor. De Dragon. Sim. Vou no 097, curve agora à esquerda, na proa 190, gol no 097. Vou na esquerda na 190, gol no 097. E qual seja aumentar a razão de descida até atingir a altitude de 2.000, temos que estar 3.500 pés próximo aí de Duna. Afirmativo, aumentar a razão até atingir 2.000, gol no 097. Sané 6326, isso aí mantém a altitude de 3.000, projetor, curva esquerda na proa 10.090, limite ao localizador. 10.090 para 3.000, hoje é 6.000. Como eu acho que é bravo, se for autorizada a altitude de 3.000, ainda seria ideal para fazer o voo? Está aguardando ainda para 3.000, hoje temos aeronave no setor a 3.500 pés, ok? Quem escuta, Mike, volta Mike. Gol no 097, intencionalmente irá ultrapassar o localizador para atingir a altitude de 2.000. O limite agora é a marcação 080 de centro. 080, marcação, vai passar o localizador, gol 097. Gol no 966, complete aliás, corre no 895. 095, vem até Mike. Mike, volta Mike, prossiga. São 3 prontos para o congestionamento. 4065, portão 3 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 4065. 097, esquerda agora, na proa 070, repórter localizador estabilizado. 070, 077, o Chanel 6326, desse mantém 2.000, curve à direita na proa 30, 030. 030, 2.000, 063. Controle, Oceanel 61142, de Colô, agora passa 2.000. 6142, contato, submarino nível 350, saída PUCA. Saída PUCA, 350. Controle, o Vitor Lima, vou finalizando por primeira passagem. A intenção é uma curva direita na proa 140, por uma mira após esquerda na 290. Vitor Lima, novo. Autorizado, Vitor Lima, novo. Obrigado, Lima, novo. 071-40 graus 05 nós, eixo no 090. Repouso no 90, gol 9966. Atenção, temos tráfego setor descendo para 2.000. A aeronave, a reação, prossegue o setor antes, agora para atenção no avião. Controle, apenas corrigindo a intenção do Vitor Leão, você é em mais uma milha, curva à direita na 290. Entende. Obrigado, Vitor Leão. 59, posição 90, pronto, corta caminhão. Boa noite, 659, boa tarde, formação África confere, prepara Dael, Leideiro, me aguardando cópia. O Chanel 6326 desse mantém a 2.500 pés inicialmente. O Chanel 6326 nessa prova intercepta o localizador e completa o final do procedimento. Tata Mike, a torre voltando. Irá ultrapassar e limite agora a marcação 120 de Simbra. Estamos só aguardando atingir 2.500 para completar o ILS. Temos aeronave no setor, próximo do Pancho Nova, mantendo 3.500 pés. Estamos 097, completa o ILS, torre no 895. 1895, no 097. Como eu acho que tá bravo, tem condições de iniciar a subida daqui a pouco para a altitude de 3.000, porém afastada aí do farol da Barra, ao sul aí pelo mar, mais ou menos umas 3 milhas. Sempre. Eu vou precisar ir para 3.500. 3.500 não dá, não sei que manter a separação visual, quanto o tráfego está no setor aí a 3.500, confirma. Tá certo. Tem condições de separação com outra aeronave a 3.500 e subindo o setor? Sérgio. Aeronave 3.26, informe a altitude de Arcuras a 3.500 pés. 3.500. Sérgio, após 3.000, está livre lá na projetuna, descendo para 2.000, completando o ILS. Aeronave 3.26. 3.000, não tem aeronave que está abaixo não? Pé direito, está autorizado por voar agora à direita na proa 130, rapaz do localizador, descendo para 2.000. 130, para 2.000. Aeronave abaixo da sua aeronave, já passou de algum tempo, é um paraquedismo de tudo aí de Itaparica, aeronave de asa rotativa. É um caravan confirmando. Ribeirão Preto, com 4.45 do trânsito. 1-2-2, a bordo? 1-2-2. 1-2-2, copiado. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, direita via Índia. No ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 009. Ajustado no 009, autorizado da direita, Índia, ponto de espera da 1-0, chama a torre 2-8-9-5, do 4.45 grau, com trabalho. Está checado, Gol 097. Gol 097, livre pouso para o 190. O vento é 1140 graus 05 nós, ajuste 1090. 7 livre pouso, pista 10, Gol 097. Gol 2097, aguarda o posicionamento, aguarda. Acho que a Bravo reposta 3.000, Romeu, acho que a Bravo. É, não copiou, senhor. Autorizado 3.000, reposta 3.000, mantendo 3.000. Reposta 3.000, Romeu, Cabral. 77, nível 230. Decola da 1-0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 536, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado 230, Aracaju. Bomb 677, para decolar de curva esquerda, Boca, Jamo, Caju. 536, transponder, 208, controle. Bom, 884, gate 2. Correto, chama pronto para o estacionamento. Bom, 1884. Maravilha. Guarda Juliette, 96. Bom, 1996, aguarda a liberação do gate 1-0. Vai, Gami 10. Prossiga. Afirmo. Aguarda, hoje é 6315. Rádio 108, controle. Aperta. Reposta para o lançamento, pois é previsto a gente passar com a aeronave no setor do lançamento. Que reposta para o lançamento, Guardião 08. Quando é mais próximo, a gente vai. Aperta. Receptando o localizador, o Xenai 6326. Xenai 6326, complete, final do procedimento LS X-Ray, chame a torre 1-1-8-95. Torre 1-1-8-95. Xenai 6142. Chame Recife na frequência 12545, alterna 12685. Bono 659, livre táxi até o ponto de espera da 1-0, via parte 1 Ninja. No ponto de espera torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-0. Vida, parte 1 Ninja 295, gol 1-659 até o ponto de espera 1-0. Solo Salvador, gol no 097, segura na sua escuta. Gol no 097, Alfa, aguarda antes da Juliette. Alfa, mas antes da Juliette, estou no 097. 405, boa tarde, passageiro. Por 2 minutos, 863 no... 2 minutos, obrigado. Oscar Bravo saiu, prossegui agora para o setor nessa altitude, Romeu Oscar Bravo. Professor, seria a condição de ir para 3.500? O Vitor Lima Golf, controle? Vitor Lima Golf, na Cisco. Está voando em condições visuais, em condições de separação com a aeronave Romeu 44 no setor também a 3.500, confia? Está em condições visuais, senhor, mas a gente não pode sair da nossa fase de aerolevantamento para caso algum desvio. Se a aeronave pode, se a aeronave manter quantas separação visual pra gente. Sérgio, o Romeu Oscar Bravo mantém então 3 mil pés no setor lá do... para a porta, é poste para o regresso. A aeronave está em aerolevantamento, ok? Pouso na 1060, baixou pra bom, 63, 2, 4065, decolado 04, controle 1208, bom. 208 com controle de Salvador, graças, bom trabalho. Tem condições? Afirma. É isso. Posso estar atingindo 2.000, temos aeronaves aí próxima à fonte nova, duas aeronaves, uma 3.500 e a outra 3.000. Azul 4462. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 4065, decolado, passa 1.700 pés. Azul 4065, contato radar na decolagem, todavia corrigindo, após 2.000, autorizado Leda, subindo para o 340, Azul 4065. Ok, então Leda está presente, tabel 340, Azul 4065, graças. Controle, o Vitor Lima Golf solicita a esquerda, pro 290. 197, nível 360. Decola da 10, curva direita, árvore eleva. 5531, 120, decimal 8, controle. A gente está autorizado a sair da árvore eleva, pro Zulu 17, nível 360, 5531, 108 para o 6321. Afirmo, decolagem da 10, curva à direita. Da 10, curva à direita. Só confirmando o nível novamente, 360, Carita? Afirmo, 360. Muito obrigado. Chama para quando pronto para puxa acionamento no 06. Presente. 275, Sala Liberal. E é solo ao 06, direito no 211, solo. Bom retorno. Direito, 1-2-1-1, confirmado? Afirmativo. Bom descanso. Sérgio, bom trabalho. Oi, Salvador, Papai, Ilha Nova Emeral. Alta Tônia, visual com campo. Ilha Nova Emeral foi repórter interceptando o eixo da final da 1-7. Repórter interceptando o eixo da 1-7, Ilha Nova Emeral. Orientado para a Prodigo. Vai ser orientado para o Prodigo no 4462. Fica atento. Paciente do braço, vem de Nova Emeral. O meu acabado, controle. Sim, professor. Virá manter 3 mil, não desça sem orientação de controle, pois vamos ter a aeronave passando o turno aí a altitude de 2 mil, que senão vai dar RA. Em decolagem para o Gol no 659, o vento é 130 graus 07 nós e o ajuste é no 0 no 0. Na decolagem para o Gol no 0, Gol no 659. 1659, confirme, vai iniciar? Iniciando, Golo 1659. Gente, agora o vento é 120 graus 079. Nossa, a identificação, voo IBOF para interceptar a chegada, reporte para descida. Escala RMAR, visual com a 7, ainda vai ver alfa. A cortina de fumaça é de cor cinza. Uma navegação na proa de Duna, reporte estabilizada. Duna, chama estabilizada. Pelo Salvador Azul, 2711, ligado de cidade. Do 2711, desça para o nível 050, ajuste no 010. 050, Azul, 2711. Aumente a cabra do controle. Escuta. Estou recebendo a altitude 3.500. Eu falou que a matriz 3.000 foi autorizada pelo controle. Se ficar modificando na altitude assim, sem formar o controle, não será mais autorizado o ar setor. Ativo. Controle, Golo 659. Golo 659, contato, turma 3, ao nível 3, 90. Turma 360, 9? Turma 360. 360, possibilidade da pula de Leda? Autorizado no rumo de Leda. Claro. Salvador, o 4462. Possível. Chegou o tráfego agora, 200 pés acima, 6 milhas, 1 hora. Torno no 1895, ajuste no 090. Bônus 097, pode passagem do Boeing da companhia, ingresso de LED 24. LED 24, assim que ela faz a apresentação. Fala, Bônus 184. É, Cicro. Informe essa altitude. Está 2.800 agora. Estou recebendo 2.400. Abandone o setor, o meu acho que é bravo. Abandone o setor. E deixa para a altitude de tráfego. Não será mais autorizado ficar voando nesse setor. O meu acho que tá bravo o controle. Desça para a altitude de tráfego e prossiga para qualquer outro setor, menos esse. Porque está mudando a altitude, sem formar esse controle e as aeronaves já estão dando informações aqui, está mudando a altitude, conferindo com a nossa altitude aqui, ok? Abandone o setor, desça para o altitude de tráfego. O meu acho que tá bravo. Tem como manter os 3.500? Negativo, Romeu acho que tá bravo. Irá obedecer o controle ou não? Desça para o altitude de tráfego e abandone o setor. Vai estudar, rapaz. Azul 4462, complexo final LSM, torre 118, decimal 95. 295, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu vou descer, eu vou estar em ponto de operação, 2097, alinhar e manter após a rolagem do tráfego do Oxanel, agilizando. Alinhar e manter 90, vou descer, eu vou estar em ponto de operação. Zero curva direita, árvore Alessa. 5524, transponder, controle 120, decimal 8. A saída, árvore Alessa. Árvore. Correto, 3567, chama pronto, gate 9. Controle, o Vitor Lima Gosto solicita da presente curva direita, proa 140 por uma milha, logo após a esquerda na 290. Livre, o Vitor Lima Gosto. Gente, obrigado, Lima Gosto. 8184, portão 2 autorizado, chama táxi. Chama táxi 1884. Possível, saída da El. 315, aguarde. Guardião 08, Salvador. Consulta, 08. Vou para nível 30, prossiga para a vertical de Veracruz, reporte pronto para o lançamento. Sim. Vai passar um pouco esse sistema até para auxiliar o senhor aí, e o nível seria 140. 140, nível subido 140, reporte atingindo, ou prosseguindo para a vertical de Veracruz. Tem aqui, vai reportar. Anime 315, contato radar, cruza 2 mil pés, saída da El, para o nível de voo 360, vigilância. 360, solicita a proa de lesão, ótima. Sim, só um instante, guardando a conexão. Nós 890. Pouso 4462, o vento é 120 graus, 069, e o ajuste é 1010. 1010, livre o pouso, azul 4462. Prossiga. Até aqui da manhã, 5, 7 horas, é mais tranquilo para fazer sobrevoo ali. Interessante seria antes de fazer o voo, dar uma ligada aqui pro controle e coordenar melhor o seu voo. E aí teria condições mais favoráveis de lhe formar uma janela para fazer o seu voo a 3.000, 3.500, dependendo do volume de tráfego. Gente, eu tenho uma sinal muito movimentada da uma pista 10. E essa sua variação difícil de manter é que causa, como aconteceu com o Azul, que teve que desviar por causa do tiquez da sua altitude. Eu acredito que não. O Vitor Lima Golf? Vitor Lima Golf, caso não consiga terminar hoje, falta mais 4 passagens. Amanhã a intenção é realizar voo a partir das 9 da manhã. Vitor Lima Golf. Controle Salvador 1207, saída da El, Coral solicita voo da El. É interessante, antes do senhor ir para a aeronave, entrar em contato com esse controle, devido à proximidade da final da pista 10, uma melhor coordenação de uma janela para sua operação. Afirmativo, senhor. Está presente a pista curva direita, pro 110, Victor Lima 2. Voo 2097, saída da El, está no nível de voo 240, vigilância. 240, voo 2097, saída da El. Solicita voo a proa da El, senhor. Tem a saída. Batendo a saída, solicita o 200, 240, fica impraticável para nós. Pode manter o 200. Sequência livre, Romeu Cabral. O número 59, chama Centro Recife, 1251, alternativa 13325. 6625, obrigado, boa feliz. Controle, o Vitor Lima Gol solicita a direita pro 110. Ali, Vico, vai à direita, o Vitor Lima Gol. Entende, Vitor Lima Gol. Passou 3, 4, 4, 7, 2, boa tarde. Boa! 1, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-0. 1-0, condição de passar pelo abaixo de 3 mil pés, azul 279. Aguarde o 279. Tem condições sim, o 279 confirma Abaixo de 3 mil. Tem uma aeronave fazendo aerolevantamento sob tuna a 3.500 pés, um Papa Alfa 3-4. Oito, decolado Zona 9, controle 1208. 208. Controle Salvador, bom, 884, 1.100 pés agora na PUCA. 1884, contato radar na decolagem, a saída PUCA, sobe o nível de voo 230, solicita vigilância. 230, vigilância, solicita quando possível Aracaju. Autoriza direto Aracaju? Suficiente a solicitação, mantenha a saída. Mantenha. Foi 63, não sei. Prossiga. Pedimento para bastante, boa tarde. Você utilizaria a Proximote, para o Proximote, ou pode analisar para a gente? Estou no centro Recife, na frequência 1251 e alterna 1-3325 para a possibilidade de Vamote, 1-3-1-5. 351, 1-3325, obrigado. 1-3-1-5. O 2711, está cruzando 3.300 pés em descida, autorizada a final do procedimento e ele é sexuado da pista no zero. Posso habilitar. Final da S-Ray 2, acho que 8 milhas. Mas atenção, voltando já para 7 milhas. Ciente, está no sobrevoo de Jauá. Mantenha 500 pés. Se for necessitar de abaixar aí, menos de 300 pés, que é a nossa região de alcance, por gentileza, entre em contato com a torre e dê a última posição, ok? Sim, nós estamos realizando sim, abaixo de 300 pés, começamento todo do pouso aqui na pista de Jauá. Ciente, a gente tem essa visualização aqui no radar, assim que for necessário a descida para baixo de 500 pés, se eu coordene novamente e dê a radial distância do voo de Salvador. A aeronave possui a condição de informar, eu sou informador, só para a gente ter a última posição da aeronave e mantendo a escuta permanente. Mantendo a escuta permanente, vamos já pedir a minuto, está pousando e fazemos a base de 300 pés, ok? Ciente, tem condição de manter 500 aí no setor? É, vamos ter que efetuar pouso, então vamos voar a base de 300 pés. Nível do mar, ok? Não, então, porque a gente está recebendo que a aeronave de vocês está a 1.000 pés. Eu queria solicitar que vocês ficassem a 500 pés máximo de altitude devido às aeronaves no corredor forte. Em nenhum momento nós ficamos a 1.000 pés, estamos o tempo todo abaixo de 500. Ah, ciente, é porque aqui nosso radar está marcando 1.000 pés. Então mantenha 500 pés, se for necessitar abaixar um pouco, informe a última radial distância de Salvador. Ok, Papa Mike, obrigado. Obrigado. Com o 2017, chama Centro Recife. Frequência 1251, alterna 1-3325. Recife 1251, 1-3325. Vou 2017, obrigado. Ocean 6321. 6321, clear to push back and start. Bom, 1884, sempre autorizou o voo Aracaju. Aracaju, bom, 884.